andrecedesmoral.com.br. Eu fui pro baile só pra ver como ela dança. Me impressionei com o tamanho da sua raba. Aumento o paredão e os grave batendo bamba. Bunda balança. E bunda balança. Bunda balança. Bunda balança. Vê bunda balança, para não vem, vem. Vê bunda balança, bunda balança, bunda balança, na cabeça, ó. Eu fui pro baile só pra ver como tu dança. Me impressionei com o tamanho da tua raba. Aumenta o paredão, os grave batendo bamba. Bunda balança, balança não vai, balança não vai. Bunda balança, bunda balança, vem bunda balança, para não vem, vem bunda balança, balança, balança, balança, vem bunda balança, delícia de bunda balança, vem bunda balança. André Cedês, o mural de Ibicoara. Sete, sete, nove, oito, trinta e dois, dez, trinta.